Geleve a 313, decola 46, controle 1208, boa viagem. 208-6313, boa. Controle, questionário 6313, passa bem quente, cara. Questionário 6313, contato, boa noite, tudo mantém nível 360, autorizado voar inicialmente direto, Leda. 360, voa no Leda 6313. Salvador, é o Gol Golf X-Ray Romeo. Golf X-Ray Romeo, solo na escuta. Patrulha da Xenia 1224, solicita nível final 170 e coordenar para o de Aracaju. É isso, eu mantenho nível 170, aguarde da direto Aracaju. 170, aguardando Aracaju, a Xenia 6224. Pisado, chame. Fala o término do reboque. Tá ok, obrigado. Estúdio 6224, pode passar Recife para coordenar por onde Aracaju? Negativo, a gente está tendo problema aqui com o controle Aracaju, sem contato bilateral com o mesmo. Vamos solicitar o seguinte, que chame agora na frequência 20.3, o sistema que vai ocorrer entre, apenas entre controle, entre Aracaju e Salvador. Informe por gentileza o nível estimado para lateral de ponte para a possibilidade de voar direto para o Aracaju, chama 6224, e retorna essa frequência, mas dando um feedback. Vamos usar aí o auto-coordenação, sim? Ok, Miguel, vamos saber agora, a gente retorna aí. Autorizado o procedimento para o 6212? Antes, autorizado o final do procedimento, o Xané 6212. Ok, só estabilizado. Xané 6313, autorizado direto para o BAV. Direto pro BAV 6303, obrigado. Controle Salvador, 6224 da Ocean. Prossiga. Já em contato com o controle Aracaju, está voando para o Adolfo Romeo 363, mantém 170. Está voando direto 363, agora transição de comunicações com, definitiva, Ocean 6224. Obrigado pela auto-coordenação. 24. Aprezado, Ocean 6213. Xané 6212, complete LS, torre 18, decimal 95. 18, muito obrigado aí, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Oxalé, 6212. 6212, cheque o trem, pouso autorizado, 050 graus, 5, né? Livre, pouso, Oxalé, 6212. Nós chamamos agora a Aracaju, na frequência 120.3, tem uma boa viagem, teve estado terminado, Oxalé, 6224. Mantenha 3.000, ajustado em 1014, CAN 3126, CAN identificação. Vani TAP, após o TAP, direto zona para o final, ele é CAN 3126. Vai descer para 3.000, comunicador, CAN 3126, Vani TAP, após zona, intercepto, ele é CAN 3126. Temos, está livre das restrições, hein, TAP? Livre, obrigado, Canal 6313, chame Recife agora, frequência 1251, alterno 33-25, temos boa viagem. 351-3325, obrigado, boa noite. Boa. Zeno 2, solo 57, direita, 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1, muito obrigado, boa noite, tchau. Boa. Paulo, muito bom dia, hoje é 62, 1, 2, livro. 62, 1, 2, Taxi Alfa Juliette, portão 04. Pesando 2000, vê se mantém a 2000. Voe Duna autorizado para finalizar. Duna 2000, 3213, 2000. Down 3-1-2000, complete CLS, chame torre 1-1-8-9-5. 2-1-8-9-5, boa noite. Paulo Salvador, o Gol, Gol, Pax, Trail, Romeu, informando o término do reboque aqui no Pátio 3. Quente. Grato. Salvador, boa noite, 1-3-2-6. Estabilizado. BNS, baixado, travado, 2 milhas para o estiar. 3-1-2-6, pouso autorizado, 0,5 grau, 3 nós, o ajuste no 0, no 4. Ficha no zero. Vente de pouso 3-1-2-6. Delivery, boa noite, Carlos 020. Portugal 020, go ahead. I'll send 1-1 information alpha to before request clear. Stand by, Cola 1-2, direito, 1-2-1-1. Direita, 1-2-1-1, tá 3-2-1-1. Cal 0-2-0, ready to copy? Ready to copy, Cal 0-2-0. Brilhante, Lisboa, flight level 370 via Upper Zulu 10, November Tango Lima, after conforming planned route. Book a departure easy prior transition. After departure, left turn. Call code 5062 and Salvador departure control 120.8. Copy the initial climb 370, upper zone 10, departure will be booked at the Z-bar transition, squawk 5062, and the departure frequency 120.8. Affirmative, the flight plan route is the flight level is 370. Copy, flight plan route, level 370, so 1020. Correct, home for pushback and setup. Inferiority. Hello. Salvador, 3126, livrou a 10. 3126, táxi Alfa Juliette, portão remota 12, corrigir. Alfa Juliette, remota 12, está 3126. Estou confirmando, remota 12, pátio principal. É, remota 12, pátio principal, está 3126. Prossiga. Não entendi aonde que o senhor está e para onde o senhor vai. Poderia repetir um pouquinho mais alto? Autorização de reporte da posição 7 para 14 do pátio 1. Silêncio, aguarde. Aguardando. Zero, go ahead. Confirm the estimated time to start the pushback. Within the next 5 minutes, that's 0-2-0. 5 minutes? 8 minutes. Roger. Mike X-ray Bravo. Mike X-ray Bravo, prossiga. Autorização, da posição 7 para 14. Estou ciente da autorização, só para informar, só antes do contráfico da Portugal, que já vai iniciar o pushback em mais alguns instantes. Assim que o mesmo iniciar o pushback, tá, já libera o seu pushback, porque liberando o reboque do senhor, vai ter conflito, pode atrasar o voo da aeronave, tá ok? Ok, obrigado. Portugal 020 ainda precisa de mais 6, 7 minutos. Gente, como é que foi, Bravo? O senhor teria condições de agilizar o reboque? Ok, agilizando. Como é que foi, Bravo? Está autorizado? Informa o término do reboque, como é que foi, Bravo? Ok, obrigado. clearance, American 230, clearance to Miami. Roger, stand by, confirm the estimate time to flight plan. 0255. The call sign is America? American 230. American 230, stand by, Roger. America 230, are you ready to copy? I'm ready to copy, America 230. Clear to Miami, flight level 360, via Upper Zulu 20, Tango Romeo CA, after confirmed plan route. Momo departure, Nene in transition, November Echo, November in Jamaica. After departure, left turn, call code is 5065, and Salvador departure control 120.8. Sorry, I got 360 and left, 050 on the altitude. Can you give me the departure? Departure 30, Roger. I will tell you the copy again, okay? I'm ready to copy again, American 230. Clear to Miami, flight level 360. The route is Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, after confirmed plan route. Momo departure, Mikey Oscar departure, Nene in transition, November Echo, November in Jamaica, after departure, left turn, call code is 5065, and Salvador departure control 120.8. Alright, Momo, and then on transition, Upper Zulu 20. Left turn, squawk 5065, American 230. The flight level 360 initially. Okay, 360 initially on the altitude. Was it heading 050? Confirm. Copy, 360, American 330. Affirmative, correct. Comms for pushback and setup. Solo Salvador, ITX Bravo, informando 10 pushback. Boa noite, obrigado. Boa noite. ground at 0020, stand 11, request pushback and start. Clear, report for taxi. Clear, block of attack, 0020. Epsilon 020, request taxi. Clear taxi via Apron 1, engine holding point tower 118.95. Apron 1, holding point 118.95, Epsilon 1020, clear. Alô, boa noite, Epsilon 020, holding point runway 10. Air Portugal 020, is clear to line up and take off runway 10, 050 degrees, 5 knots. We will line up and take off runway 10, Epsilon 020, obrigado. Salvador, boa noite, 3891. 891, boa noite, sua identificação autorizado via Ponte, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. Fez, no 04, dia bom.